avenida, toda essa turma pra cantar a minha vida. Com muita astúcia, nossa escola desfila. Arriba, Vila, Vila Maria. Alô, meu povo de Vila Maria! Vamos lá! A hora é essa! A mais famosa chegou, eterno caso de amor. Isso é paixão, vem reviver a pureza e minha nobreza, chaves do meu coração. Isso é paixão, vem reviver a pureza e minha nobreza, chaves do meu coração. O céu do novo mundo a nos abençoar. Riqueza, corpo, história desse meu lugar. Sigamos bons pro berço que abrigou as civilizações, os maias e astecas, quando as tradições, a profecia se concretizar. Chegou o espanhol cruzando o oceano. O ser que pareceu não ser humano trouxe do horizonte a colonização. Surgindo assim a miscigenação, violeiro, ao som de maracas, de solteiro, alegria eu quero mais, sem querer, querendo, celebrei essa união, a vinte de Guadalupe é nossa fé e devoção. Violeiro, ao som de maracas, de solteiro, alegria eu quero mais, sem querer, querendo, celebrei essa união, a vinte de Guadalupe é nossa fé e devoção. Tica mexicana, sabor e festança, a pedra que se foi, a beira-mar, o mundo é claro, paraíso, só no talento. Eu ganho teu sorriso, da inocência, do menino do barrio, do barrio, do mundo, se espalha pelo Brasil. Chame, chame, chame pra avenida, toda essa turma, pra cantar a minha vida, com muita astúcia, nossa escola desfila. Chaves do meu coração. isso é paixão.